3, zona 97, QAB 103, 3 horas e 40, alterna Campinas, fora do ar. Alterna Campinas. Índia, no ponto de estrada 10, 186, 1095, obrigado. Saredo 2224, número 2 na aproximação, reduza para 2209. 2209, Saredo. Circo 218, direita para o 085, para interceptar o localizador. Direita pro 085 para interceptar o localizador, 7 ainda, cola pista no zero, ventou no 70 graus, 5 mais. Ainda cola pista no zero, na 3, 1, 9, 7. Circo 218, desça para 2000 pés, desça para autorizar interceptar sinal ILS, que foi pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, ILS autorizado, reportar estabilizado, circo 218. Passaredo 2224, desça para 3000 pés. 3000, 2218, 2224. 3197, decolou 03-119-35, com o voo. 9354. Controle Salvador, boa noite, está 3197, cruzando 1800. 3197, boa noite, contato radar, suba para o nível 380, autorizado por Odileda. Por Odileda, para o 380, está 3197, obrigado. Autorizado no lote 5218. 5218, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 86, até daqui a pouco. Até. Torre Salvador, cordial, boa noite, 5218. Boa noite, Trip. A porta no externo baixada e travada. É porcará. SX-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportar estado, 2024. Boa noite, Alfumac Lima, linda cola, pista 1-0, ventou no 60 graus, 79. Xuxa 62, 12, acione identificação autorizado pro de ITAP, desça para o nível 050. Após ITAP, desça via para 2000 pés, o Kenengal no 015. Lima decolou 07, chame 1935, por favor. 1935, obrigado, boa noite. Passou externo, baixado e travado, 35218. Tudo autorizado, pista no 0, Felipe, ventou no 70 graus, número de espaço. Tudo autorizado, 5218. Confirma o vento, 5218. 170 graus, 59. Obrigado. Salvador, boa noite, passarela 2, 24. Boa noite, passarela, ponte no externo, baixado e travado. Mandaram no externo, 2, 24. Alfa Mike Lima, autorizado pro de Abuco. Pro de Abuco, grato. Só externo, baixar entrelado, passarela 2224. Decimal 1 na alterna, 1 na 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25, tá 3, zona 97, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 18, 8, 4, 200, 5, boa noite, voo 1884, acione identificação autorizado pro de ITAP, desça para o nível 050, QNH 1015. Para o 50 Pro de TAP, e o 4 Pouso autorizado, que estão melhor. E o Pouso, 2-4. Boa noite, 5-5-2 no 8. Alfa Mike Lima. Alfa Mike Lima, o controle. 2 agora 1, 0. Controle, sente, Alfa Mike Lima. Lima, chame Centro Recife em 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 25, 125, alfa Mike. Xanemia 2, 1, 2, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS, 1, 0, localizado no localizador, 1, 8, 8, 4, após ETAP, desça via para 2 mil pés, o QNH no 0, no 5. A bloqueia, após o CAP, DSC, gol 1884. Ano 2, chame Torres, Salvador em 1, no 8, decimal 6. Copiou, só. No final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Ok, 184, reportará localizador. Reportará. Dael, Leda, Deus. Boa, Deus. Após o 44, continua. Direto, Púbito. E após, era direto, Guarulhos. 1935-5526. Tá. 2-2, baixou e checou. Autorizado, Xenar, 2-2. Entrou 1 na 60 graus, sem frágil. autoridade para o 62, valeu. Boa noite, TAM 3662, acione identificação, autorizado PROD ITAP, desça para o nível 050, após ITAP, prossiga via para 2000 pés, o QNH no 015. Estabilizado. 1-884, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. 1-884, estabilizado em S. 6-6 da cabeceira e baixo para baixo. Alfa GDS, posição 05-2-1-2. Ok, livre pouso já para o voo 1-884. 284, 1027, 1219. 219. Salvador, boa noite, boa 184, 12.